Vamos embora, minha banda! Simbora! MeuCDs.com. Às vezes me trata muito mal, é rabugenta, tem dias que a nossa chapa esquenta. Vem, se tá bem quero dormir contigo, e te dar carinho, te fala todos os meus mimos. Vem, mas basta um calor, isso direi, ai meu Deus, ela se transforma. Até minha mãe ela detona. Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha. Só sei que ela me transformou nesse homem que hoje eu sou. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha, mamãe. Só sei que ela me transformou nesse homem que hoje eu sou. Vamos embora! Vem novinha, se joga na minha vida e fala que foi um vento. Você se joga? Vamos embora! Às vezes me trata muito mal, é rabugenta. Tem dias que a nossa chapa esquenta o tempo todo. Se tá bem, quero dormir contigo e te dar carinho. MeuCDs.com. Mas basta um calor, isso direi. Ai meu Deus, ela se transforma. Até minha mãe ela detona. Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha. Só sei que ela me transformou. Essa é pra você que gosta pra caralho. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha, mamãe. Só sei que ela me transformou nesse homem. Esse homem que hoje eu sou. Que delícia, bebê! Que delícia, bebê! Ramona Viola.